Ficheiro 17. 27. Paris, 22 de fevereiro de 1886. A carruagem atravessava as ruas lamacentas de Paris e Amélia sentia dentro de si um novelo de emoções. Carlos ocupava-lhe todo o coração e estava a cada dia mais certa de o amar. Yolanda Luin escrevera-lhe a dar os parabéns e respondera. Só a ela conseguia dizer estas coisas, a confessar que nunca ninguém lhe tinha dito aquelas palavras, nunca lhe tinham falado naquele tom apaixonado, nunca a tinham olhado como se não houvesse mais ninguém no mundo. Mas só ao seu caderninho de capa preta podia confiar como estremecia por dentro quando as mãos do Duque de Bragança ajudavam a pôr a pé no estribo e se apertavam em redor das suas ancas para içar para cima do cavalo. Sentia-se cada vez mais à vontade com ele e o facto de ver a felicidade com que se integrava na sua família, como estava sempre pronto e tão elegantemente vestido para uma caçada, uma partida de ténis ou uma discussão de arte ao jantar, enchia-a de esperanças de que a transição para o novo mundo que esperava fosse afinal muito mais fácil do que tinha previsto. A esses sentimentos somava-se o seu novo estatuto, que mudara do dia para a noite. Era agora a quase quase Duquesa de Bragança, a futura Rainha de Portugal, a escolhida do seu querido Carlos, e corava só de anunciar o termo. E até as manas apareciam tratar com outra deferência, para não falar na mãe, que parecia ter mudado de personalidade nesta ânsia de que tivesse o enxoval mais bonito de qualquer princesa, ela que sempre mandara fazer os vestidos da filha às costureiras de que protestava com um decote e arrancava do cabelo das suas meninas qualquer adorno mais espalhafatoso. Decididamente mudara. E de que maneira? Até Amélia se surpreendera quando, nessa manhã de chuva, Isabel insistira que tinham compromissos marcados com as melhores modistas parisienses, para já não falar na obrigação de encomendar novos sapatos, porque não era admissível que continuasse a andar com aquelas botinas coçadas que insistes em não descalçar. Para dizer com franqueza, pensava Amélia, aconchegada na carruagem entre a mãe, a tia Chiquita e Helena, só a gargalhada da irmã a tinha impedido de responder torto à mãe. Mãe, protestara Helena, só a mãe, quem é que grita connosco sempre que lhe dizemos que precisamos de sapatos novos? Não a estou a reconhecer. Ou melhor, pela primeira vez na vida, vejo-a encarar as compras em Paris como uma caçada. É isso. Isabel desatara a rir com a comparação. A sua segunda filha, Helena, acertara em cheio. De facto, pela primeira vez, esta caça ao melhor guarda-roupa estava a provocar-lhe a mesma adrenalina do que um passeio na floresta de espingarda pronta a disparar. Amélia espantara-se como sempre. O que é que fazia que Helena pudesse falar com a mãe desta forma e ainda por cima a fizesse rir? Enquanto qualquer inofensivo comentário da primogênita era logo motivo de discussão. Olhando agora para Helena, julgou perceber. A postura da sua irmã mais próxima era sempre de desafio. Parecia não ter medo de nada e encarava a mãe de igual para igual, indo direto ao assunto. Tal e qual a pequenina Luísa, que saltitava de um lado para o outro, e dizia as maiores enormidades sem que a mão da mãe lhe vergastasse a cara, naquelas bufetadas abomináveis que Amélia ainda sentia quentes na cara, embora fossem agora apenas recordações. Isabel era a mais parecida consigo, pensou, que se mantinha tanto quanto possível longe do caminho da mãe, metida consigo mesma. A verdade é que, fosse nos olhos dos animais que caçava, dos seus cães ou dos seus filhos, decididamente a mãe admirava quem a enfrentasse diretamente. Agora isso pouco importava. Aqui estavam elas, para mais uma excursão de compras, que incluía, obviamente, uma visita a todas as costureiras que a Rainha de Portugal encomendava pessoalmente ou a partir de Lisboa os seus suntuosos fatos. Mãe, por que é que a Rainha compra tudo em Paris? Atreveu-se a perguntar Amélia. Isabel e a cunhada Chiquita entreolharam-se, porque é italiana, casou com 16 anos e jurou que o facto de partir tão nova para um país distante não a ia impedir de continuar a seguir a moda europeia e de constituir à sua volta uma corte digna da filha do rei Humberto, respondeu a tia Chiquita, omitindo que já se sabia em Paris que Maria Pia encomendara um manto para o casamento do filho, que custaria pelo menos a renda anual que o governo português lhe conferia. Naquela manhã, Amélia insistira com o pai para que contratasse uma professora de português, porque uma princesa tem de falar e escrever fluentemente a língua do país para onde vai, insistia, apesar de todos lhe dizerem que no Palácio Real da Ajuda não se falava senão francês. Pouco me importa o que se fala na corte. Tenho de ser capaz de falar com os portugueses, saber o que pensam e o que desejam. Não confio em tradutores. E, além do mais, acho que a postura sobranceira de não falar a língua do povo que se governa é inadmissível, protestava. Carlos ouvira a discussão por mais do que uma vez e abria os seus olhos azuis muito claros de admiração. Mas talvez de medo também, como notava o mal que o observava com cuidado. Medo, pensava o velho tio, enquanto ria para dentro, porque talvez Carlos se tivesse deixado enganar pela doçura da sobrinha, pelo seu olhar tímido e até submisso, mas que decididamente escondia a força que era capaz de colocar nas suas convicções. Estaria Carlos preparado para uma rainha assim? Pensava também o Conde de Paris, que, embora simpatizasse com o seu futuro genro, tão ansioso de agradar, sabia que tinha educado Amélia para ser uma rainha de verdade e não uma figura de cera que se entretinha em chás, conversas de trapos e com uma pseudo-caridade ocasional, como aquela que lhe diziam que a rainha Maria Pia praticava. Estará à procura de uma mulher igual à mãe ou o oposto dela? Tinha perguntado diretamente a Isabel naquela noite, quando se preparavam para se deitar. Isabel encolhera os ombros e comentara: Amélia vai querer mudar o mundo. A tua filha tem a cabeça cheia de tudo o que lá dentro semeaste desde que nasceu. Ainda te lembras da travessia do canal, quando voltámos do exílio? De como, agarrada à tua mão, aguentou o frio só para te ouvir? Podia recriminar-te por teres tornado a nossa filha numa política de saias. Mas para quê, meu querido, se sei que ela te admira mais do que alguma vez vai admirar o próprio marido e que tu não querias outra filha por nada neste mundo? O Conde de Paris sabia que, com a sua franqueza, Isabel tinha mais uma vez posto o dedo na ferida. 28. Castelo de 15 de março de 1886. Almoçara com Breteuil e Constança antes de seguir para a Normandia. Fora um almoço perturbador, em que de repente tomara consciência de que em breve ia partir e deixar para trás tudo o que lhe era familiar e conhecido. Ia deixar a França e tentar amar um outro país, que por enquanto não lhe dizia nada. Ou melhor, dizia, era o país de Carlos. E amava Carlos, estava certa disso. Senão, como podia explicar as borboletas que sentia na barriga quando ouvia ao longe a sua voz? Ou se sentava no banquinho da janela à espera de ver a sua carruagem a chegar ao pátio de Chantilly? Breteuil, que considerava um homem desassombrado, conseguia fazer com que à nostalgia se somasse o medo de não estar a fazer a escolha certa, de que a sua paixão não fosse mais do que uma forma de se enganar a si mesma, porque afinal sabia que, mais do que tudo, estava desejosa de ser tratada finalmente como uma mulher, Estava ansiosa por começar uma vida sua, longe do casulo familiar. Mas estaria de facto, ou o cansaço que sentia daquela monótona rotina normanda, do seu papel de irmã mais velha, desapareceria mal pusesse os pés fora de casa. Phil estivera no almoço. Tanto quanto Amélia percebia, gostava de Carlos, embora a tivesse preocupado o comentário que o ouviu fazer ao conselheiro do pai. O meu futuro cunhado vai sempre preferir óperas, caçadas e jantaradas a frentes de guerra. A forma irritada, como berretei a apagar o charuto, murmurando qualquer coisa entre dentes, ainda a deixara mais angustiada. Será que sabiam mais de Carlos do que ela própria? Mas logo se repreendeu a si mesma. Amélia, minha idiota, são os dois homens a somar ao pai e ao tio Amal que mais gostam de ti. É natural que tenham ciúmes. E deixou-se mergulhar de novo naquele sonhar acordado, controlando uma gargalhada quando repetia o comentário que Constança lhe havia feito já mesmo à saída da porta. Amélia, é terrível que tenha de deixar a França para se enfiar em tal buraco. Garanto-lhe que só há laranjas naquele país. E o que é que vai fazer quando tiver comido 200 ou 300 laranjas? Ciúmes, decididamente. Mas era bom sentir que conseguia provocar esse sentimento nos que a rodeavam. Agora iam dar-lhe valor. Mais valia tarde do que nunca. De qualquer maneira, que importavam mais ou menos laranjas, mais ou menos quilómetros, se Carlos estivesse lá? Quando chegou à pequena estação de E, os vivas já se ouviam. Como é que não pensara nisso? Os habitantes da vila enchiam a plataforma, saudando a notícia do casamento da sua princesa com um príncipe de quem já haviam visto fotografias no jornal. A mãe, o pai e os irmãos perdiam-se no meio da pequena multidão e, quando desceu da carruagem, todos lhe queriam beijar a mão. Já não era a pequena Amélia, mas a futura rainha de um país distante. Rodearam a carruagem que a esperava e Amélia percebeu que hoje não podia fazer, como sempre, o caminho para casa a pé. Se queria mudanças, aqui as tinha, murmurou-lhe Levavasseur, que a abraçou com força quando ela entrou e fechou a portinhola. Ele já chegou? Perguntou Amélia, sem se afastar um centímetro do ombro da preceptora. O Duque de Bragança só vem amanhã, por isso hoje pode descansar tantas emoções, disse Levavasseur, passando-lhe com ternura a mão pelo cabelo. Amélia mordeu o lábio e Levavasseur riu. Vai ter de perder esse hábito, porque uma rainha não morde o lábio. É um sinal exterior demasiado fácil de interpretar pelos jornalistas e fotógrafos. Esconder os sentimentos era isso que tinha de fazer uma rainha. Quantas vezes é que a mãe lhe dissera o mesmo nas últimas semanas? Teria de esconder agora a súbita angústia que sentia ao passar pela fonte, pela igreja, pelo portão do palácio, pela estátua do avô Fernando, e ao entrar naquela casa que era a sua e onde podia andar de olhos vendados sem se perder, sem sequer bater contra um móvel ou uma cadeira, porque sabia de cor onde tudo estava. Não lhe sobrava outra hipótese senão mascarar emoções. Uma princesa de Orleans que casa com o homem que escolheu e tem uma missão a cumprir, decididamente não chora. Sabia que Carlos chegara, mas era obrigada a esperar que o viessem anunciar. Com sorte, deixá-la ia uns minutos sozinha com ele, ou quase sozinha, porque teriam sempre por perto, na melhor das hipóteses, uma das suas irmãs mais novas. Coisa estranha esta, anotara no diário, de não deixarem que um homem e uma mulher fiquem sozinhos, conversem sem a presença de terceiros, quando se espera que, depois de uma hora, literalmente para a outra, dividam a mesma cama e partilhem os corpos na mais profunda das intimidades. Julgariam que o Duque de Bragança aproveitaria uns escassos momentos a dois para a violar, abandonando-a em seguida ou deixando-a grávida antes que Deus os abençoasse? Pensou, encolhendo os ombros perante o absurdo da ideia. E foi descendo, o mais controladamente que pôde, o caminho até ao escritório do pai que a convocara. Mas não estava preparada para a cena tão oficial que a esperava. A sala, forrada de estantes, estava apinhada de gente, todos fardados ou vestidos de modo formal. Um livro aberto sobre a secretária do pai, na qual o querido senhor Chevalier, o notário da vila, escrevia e escrevia, tão compenetrado na sua missão que nem levantou os olhos para a sua princesa. O pai afastou os outros homens e segurou-a pelo braço, dizendo-lhe baixinho: Redige-se aqui o contrato do teu casamento. Carlos deve estar a chegar a qualquer momento, mas aqueles três senhores ali no canto representam Portugal. Amélia olhou para o lado que o pai lhe indicava e fez o seu melhor sorriso, cumprimentando-os em francês, e o cumprimento foi correspondido com vénias profundas. Quando Carlos entrou, tudo pareceu mudar. Sem qualquer embaraço, aproximou-se dela e beijou-lhe a mão. Ainda não mudou de ideias? Não está já cansada do seu caçador? Murmurou. Amélia sorriu-lhe e admirou-o. Como era possível que estivesse sempre tão à vontade, como se conhecesse desde sempre toda esta gente, todo este país, até este palácio onde entrava pela primeira vez? Carlos deu-lhe a mão e pediu alto: Já que estas coisas são tão longas, alguém faz o favor de arranjar uma cadeira para a senhora duquesa? Amélia pareceu notar um franzir de sobrolho do pai. O rei de França não fazia qualquer gala da sua posição, o que não significava que não a tivesse sempre presente. E a facilidade com que o Bragança dava ordens em sua casa deixava-o ligeiramente perturbado. Encostado à cadeira que lhe tinham trazido, Carlos ia dizendo uns apartes, e Amélia tinha vontade de rir. Princesa, já sabe o nome todo do homem com quem aceita hoje casar? Amélia acenou que não, com a cabeça divertida. Então tome nota, que só lhe vou dizer uma vez. Preparada? Carlos Fernando Luís Maria Vítor Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis José Simão de Bragança Saboia Saxe Coburgo Gotha. Chega? Amélia olhou para os rostos sisudos à sua volta e teve de controlar um riso nervoso. Uns segundos depois, já mais segura de que não se ia desatar a rir, respondeu divertida: Já que estamos em apresentações formais, sou Maria Amélia Luísa Helena de Orleães. Orleães e Orleães, para dizer a verdade. Mas pode tratar-me por Amélia. E da totalidade dos seus nomes, recomenda-me algum? Carlos, evidentemente, disse o príncipe, apertando-lhe carinhosamente a mão. Percebeu que o pai pagaria um dote ao Duque de Bragança e que o regime de casamento era o de comunhão de bens. Percebeu que lhe estaria reservada uma dotação pequena, que basicamente seria mais pobre do que a do marido. Mas entendeu também que Dom Carlos estava longe de ser um príncipe rico. Ouviu com agrado que lhe chamavam pela primeira vez Dona Amélia, forma de tratamento que não existia em França. E agradeceu a si mesma a insistência na professora portuguesa, porque já foi capaz de ler parte do papel que lhe competia assinar e agradecer em português aos adidos do Duque de Bragança. Quando tudo aquilo terminou, respirou de alívio. Estava tudo feito e decidido. Agora só lhe restava ser a melhor das princesas, a melhor das rainhas, com a ajuda de Deus. Carlos portou-se abominavelmente mal. Foi a primeira vez que, entre gargalhadas, Amélia disse à tia Chiquita e a Levavasseur que esperavam no seu quarto de vestir: Quer dizer, não se portou mal, foi divertido. Vê-se que não tem paciência para sessões protocolares muito longas e vai sempre fazendo um comentário cínico, continuou a explicar enquanto ria. Levavasseur riu também. Talvez fosse este o homem que salvaria de facto a sua querida Amélia. Descontraído, latino, vindo de um país onde os sentimentos se demonstravam com mais facilidade, talvez conseguisse derrubar as defesas que a princesa tinha construído ao longo do tempo, deixando-a ser mais livre e mais feliz. Chiquita cruzou o olhar com a preceptora e assentiu com a cabeça. Talvez sim, talvez fosse o homem certo. Amélia percebeu os olhares. Se é o homem certo para mim, é o que estão a pensar, não é? Redupiando sobre os pés, fez uma vénia, gesto nunca visto na primogênita, e respondeu: Sua Alteza Real Dom Carlos, Duque de Bragança, príncipe herdeiro do trono de Portugal, é o homem certo para mim. Levavasseur e Chiquita não resistiram e bateram palmas. Nessa noite deitou-se cansada e feliz. Antes de adormecer, recapitulou as cenas do dia. Depois de ter mostrado a Carlos todos os cantos da casa, inclusive o busto de Dona Maria II, bisavó do príncipe, que estava desde sempre na sala de estudo, depois de o ter levado até às cavalariças, onde estão os filhos favoritos da minha mãe, e que terá a oportunidade de conhecer em profundidade nos próximos dias, arrastou-o até à Casa do Gelo e contou-lhe a cena do rapto do pobre assistente de jardineiro e do castigo que recebera por escrever a nota de resgate. Helena e Isabel eram os paus de cabeleira de serviço, mas tinham feito sempre por se afastarem do casal, deixando-o em paz. Soube-lhe bem sentir que Carlos estava fascinado pela sua noiva. Corou quando ele lhe disse, sem qualquer dificuldade em articular as palavras, será que diz isto a todas? Lembrava-se ter pensado. Como a achava elegante, como apreciava a sua cintura definida, aí ficou encarnada até às orelhas, e os seus olhos, que segundo insistiu, se tornavam enormes quando estava entusiasmada. Teve a distinta lata, pensou, num misto de vergonha e prazer, de lhe dizer que o seu corpo perdia a sua habitual rigidez quando contava uma história ou se empolgava a defender uma ideia. E elogiou-lhe, seria um elogio, o facto de ter opinião sobre tudo. E o que aprendera sobre ele, pensou, enquanto aconchegava a almofada. Carlos falara-lhe de Vila Viçosa e de como escorregava no parquê do chão e da emoção que era dormir no Palácio da Pena por entre nuvens e ventos ululantes e de como o seu irmão Afonso acabava invariavelmente por aparecer na sua cama com medo da trovoada. O que se passou junto do Lago do Jardim, Carlos sentado no murete do tanque, estava ainda bem fresco na sua memória, talvez porque, enquanto falara, o Duque de Bragança lhe tirara a luva, a pretexto de lhe aquecer a mão, e lhe fora dando festas suaves que lhe provocavam uma emoção desconhecida. Carlos falara-lhe da mãe. Amélia tivera a sensação de que a rainha se materializara ali à sua frente, tal a intensidade com que o filho a descrevia. Se fechasse os olhos com força, conseguia ouvir de novo a voz do príncipe. Amélia, a minha mãe é linda e adorável, mas tem um feitio muito especial. É horrivelmente ciumenta, ciosa do seu lugar de rainha, avisava, prendendo a sua mão entre a dele, a pretexto de a aquecer. Respondera-lhe, contrapondo a sua experiência, no desejo de lhe mostrar empatia, de lhe provar que estava à altura do desafio. Levei bofetadas da minha mãe até há meses atrás, para dizer a verdade. Ainda me dará alguma por estes dias. Por isso, em termos de mães, está tudo dito. Mas não se preocupe, porque não quero ser rainha e terei todo o gosto em ajudá-la no que precisar. Será que fora óbvia demais quando não dissera que a sogra era tão bonita que certamente não veria nela uma rival? Tinha a certeza de que não fazia mais do que tentar comprar uns elogios. E a verdade é que Carlos respondera como esperava, como desejava, como queria. Nunca um homem lhe dissera estas coisas. Nunca usara com ela este tom de voz que não sabia bem definir, mas que a deixava tão perturbada. Aos meus olhos, é ainda mais bonita do que ela. E é muito mais nova, dissera. Dentro da sua cabeça, a frase repetia-se como se fosse uma melodia conhecida de uma caixa de música favorita. Mas o registro sedutor desvanecera-se quando lhe explicara que a mãe tinha um horror doentio à velhice e que sabia ser muito cruel quando queria, uma autêntica madrasta da Branca de Neve, acrescentara a rir. Era uma mulher infeliz e a infelicidade tornara-a autoritária. Essa parte dissera-o com uma clareza estonteante, sem Rodriguinhos. Mas ela não perguntara, nem o Duque de Bragança adiantara qualquer explicação ao porquê de a pequenina Maria Pia se ter tornado numa mulher tão amargurada. Amélia puxou os cobertores para cima e estremeceu ligeiramente. Conhecia mulheres assim. Tinha tias que se haviam tornado frias e implacáveis, porque as infidelidades constantes dos maridos lhes tinham desfeito os corações aos bocadinhos. Era certamente esse o caso de Maria Pia. O que queria dizer que o sogro... Não queria pensar nisso. Não queria pensar que Carlos poderia moldar-se num homem assim, que não estivesse preparado para cumprir os votos que ainda hoje tinham sido contratualizados. Perguntara-lhe pelo pai. Carlos sorrira e descrevera-o como um homem sereno, generoso, divertido, amante das coisas boas da vida e, sobretudo, das telas e dos pincéis, e que, basicamente, não queria que o maçassem. Um rei que não queria que o maçassem, voltou a pensar Amélia perturbada. Como é que era possível um rei não querer que o maçassem? E pensou no pai, de pé às 6 da manhã, sempre incansável, a receber todos os políticos, os delegados monárquicos, a escrever intermináveis documentos, a acabar livros e teses, sempre alerta, sempre atento às novas notícias, perdendo horas a ponderar cada decisão. Carlos entendera que tinha estranhado aquela frase e apressara-se a dizer que Dom Luís era um rei popular, muito amado pelos portugueses, obediente à Carta Constitucional, um rei que deixava os governos em paz, mas que não tinha culpa de ter outros interesses, a caça, o mar e, sobretudo, a pintura. Que, afinal, coitado, nunca fora educado para o lugar, que herdara apenas porque o seu irmão Pedro morrera inesperadamente, sem deixar descendentes. Amélia sentou-se na cama e procurou com cuidado o copo na mesa de cabeceira. Subitamente ficara ansiosa com a ideia de deixar o seu aconchegado quarto, o mundo que conhecia, e trocá-lo por um tão diferente do seu, até que a morte os separasse. Ficou ali no escuro, atenta aos sons daquela casa que era a sua, como se os quisesse decorar a todos, para levar consigo uma reserva de França que a alimentasse nos momentos mais tristes que sabia iriam existir. Carlos falara-lhe na palavra saudade, que dizia não ter tradução em nenhuma outra língua. Suspeitava que a ia usar muitas e muitas vezes.